André Cedês, o moral de Biclara. Coração cansou de apanhar, bota o bumbum pra defender. Coração cansou de apanhar, filha, bota o bumbum pra defender. Mostra essa raba eletrizante, fica de quatro que a braba é você. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, bater, bater, bater. Bota o bumbum pra bater, bater. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, bater, bater, bater. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, bater, bater, bater. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, bater, bater, bater. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, bater, bater, bater. Bota o bumbum pra bater, bater. Swing MT, vai! Sabe quem é? Debochado, debochado igual a rasca, mas um jogo é outro. Alô DJ Pipio, tamo junto. É assim, ó. Coração cansou de apanhar, bota o bumbum pra defender. Coração cansou de apanhar, bê, bota o bumbum pra defender. Mostra essa rapa eletrizante, fica de quatro que a braba é você. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, vai, vai, vai. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, bater, bater, bater. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, bater, bater, bater. Bota o bumbum pra bater, ai gostosa. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, bater, bater, bater. Bota o bumbum pra bater, bater, bater, bater, bater, bater. Bota o bumbum bum pra ai, vai, vai, vai, vai. Tamo junto, Coyote Iluminador. CDs, ato divulgações, LX divulgações, tamo junto. Sabe quem é? O debochado.